Disse um camponho à sua amada, minha idolatrada, diga o que quer. Por ti vou matar, vou roubar, embora tristezas me causes, mulher. Provar quero eu que te quero, venero teus olhos, teu porte, teu ser. Mas diga tua ordem, espero. Por ti não importa matar ou morrer. E ela disse ao camponho a brincar: se é verdade tua louca paixão, parte já e pra mim vai buscar de tua mãe inteiro o coração. E a correr o camponho parte como um raio, na estrada sumiu. Sua amada qual louca ficou a chorar, na estrada tombou. Chega a choupana o camponho, encontra a mãezinha ajoelhada a rezar. Rasga-lhe o peito o demônio, tombando a velhinha aos pés do altar. Tira do peito sangrando da velha mãezinha o pobre coração. E volta a correr proclamando: vitória, vitória, tem minha paixão. Mas em meio da estrada caiu, e na queda uma perna partiu, e a distância saltou-lhe da mão. Sobre a terra o pobre coração. Nesse instante uma voz ecoou: magoou-se, pobre filho meu. Vem buscar-me, filho, aqui estou. Vem buscar-me, que ainda sou teu.